Thank you. Valeu! Rock, porra! Caralho! Cadê? Valeu, gente. Nós somos a banda de Joseph Turton, de Recife. E é um prazer do caralho estar tocando aqui. Porra, tá massa. A gente tá muito feliz. Tomara que vocês estejam gostando aí. Vamos tocar nossas últimas músicas. E quem estiver curtindo aí, quiser conhecer mais sobre a banda, a gente tem alguns CDs ali na banquinha. Temos camisas, preço de custo. Vamos tocar nossas últimas agora. E logo em seguida, fiquem com uma banda de uns caras muito doidos da Argentina, chamada Falsos Conejos. We'll be right back. caralho. Muito foda. Muito bom. We'll be right back. Valeu, muito obrigado. Nós somos a banda de Joseph Turton, de Recife. Muito obrigado, Enxame Coletivo, Jack Funder e a todos vocês que estão aí. Valeu.